Aqui estamos nós, contra tudo e contra todos. Aqui estamos nós, carne e unha sempre juntos. Temos tudo pra viver, o amor, eu e você. Aqui estamos nós. E quando vejo a chuva aqui no temporal, em meio a batalha entre o bem e o mal, por um minuto te lembro mais, o nosso amor venceu. O nosso amor venceu. Agora mais que tudo eu desejo ter você por muitos anos. Casa, ter filhos, acordar, executar os nossos planos. E dizer pra todo mundo que eu tô te amando, amando, amando, eu tô te amando. Agora quem não acreditava, duvidou. Tá vendo a gente de mãos dadas, trocando beijos de amor. Do espelho, coração, refletindo nossos corpos nus, campos, lençóis. Aqui estamos nós. Aqui estamos nós. A chuva que o temporal, em meio a batalha entre o bem e o mal, por um minuto te lembro mais, o nosso amor venceu. O nosso amor venceu. Agora mais que tudo eu desejo ter você por muitos anos. Casar, ter filhos, acordar, executar os nossos planos. E dizer pra todo mundo que eu tô te amando, amando, amando, eu tô te amando. Acreditavam, duvidou. Tá vendo a gente de mãos dadas, trocando os beijos de amor. No espelho, coração, refletindo nossos corpos nus, sobre os lençóis. Aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Agora mais que tudo eu desejo ter você por muitos anos. Casar, ter filhos, acordar, executar os nossos planos. E dizer pra todo mundo que eu tô te amando, amando, amando, eu tô te amando. Agora quem não acreditava, duvidou.